0773. Total 99 no 0, complete aproximação, torre 18, decimal 6. Tem 18, 6. Mantenha o 070. Mantenha o 070, 153. Arremetendo com o 715. Vítima no 715, cumprindo o perfil de arremetida, pegou vento e cauda? Afirmativo. Ok, ciente. Torre, o total 99 no 0, final com trem abaixo travado. Total 990, final com trem baixo travado. E no 715, controle 1935, no 715. 1935. Total 99110, tráfego à frente arremeteu, informando ter recebido vento de cauda. O vento, a indicação no momento aqui é 290 graus com 04 nós. Prossegue para a pista 10? Prossegue para o pouso, total 9910. 290 graus, 04 nós, livre pouso, pistão no zero, total 9990. Vou no zero. Corre Salvador, 1804 da Gol. 1804, continua a aproximação para o 10, irá circular para a pista 28, Gol no 804. 1804, circular para 28 então. American Airline Knight 80, the runway has changed, now is threshold 28, fly direct to EPT, and maintain flight level 40. Say again, direct where, American 980? American Airline Knight 80, the runway has changed, now we operate in 28, runway 28. Turn left head 100, maintain flight level 40. Okay, 40 heading 100, we understand runway 28 now, American 980. 3153, a pista mudou, pista 28, desce e mantenha 050 e vou dar presente e pitch para início de órbita, então 3153. E pitch 050, 153. Prodo 361, no voo 715. Todo 361, Gol no 715, aguardando para o novo procedimento. Gente, vai efetuar a órbita ou prossegue o procedimento? Inicialmente, previsto uma órbita, Gol no 715. Gente. Correction, Salvador, approach, 3179, reaching level 080. 3179, descent at level 070. Now the runway has changed, we operate in 28 runway. Fly direct to EPT and expect to hold over EPT flight level 070. Roger that, 070, EPT, and expect to hold over there, 3179. Cotejamento correto, está autorizado o pushback somente, chama para o táxi, 55 no 4. Demoral no 4. Uma 9 a liberar. 219. A pista, a chegada agora, Karen. Ok, Charlie, Karen, descendo para 6000. Alô, total 9910, livrou na sua escuta. 9910, táxi via Alfa, Kilo, Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3, total. Azul 4069, agora Recife 128.8, alterna 1264. 288.264, Azul, muito obrigado e um bom dia. Solo, bom dia para passar o curso de lado. recebendo ordem do Golan 715. Copiado, Golan 715, temos uma aeronave para circular e após a circulação acionada será autorizado a prosseguir. Sente. Mil controle 1 no 9 decimal 35, mantendo pro até cruzar o 040, decolado aos 54, gol 642. Sim, chamando o controle 1935, mantendo a proa no 642. Controle Salvador, bom dia, gol no 642, decolou, mantendo a proa na sua escuta. Gol no 642, mantenha presente proa até cruzar o 040, após prossegue Puca. Mantenha proa até cruzar o 040, após prossegue Puca, ou no 642. Salvador, bom dia, tá 3597, cruzando 160 para 150, na proa adianta. Gol no 7 no 5, curve, abandone a órbita e curve na proa 180, gol no 7 no 5. 180, gol no 7 no 5, pela esquerda ou pela direita? Pela esquerda, gol no 7 no 5. Fecha. Gol no 642, prossegue Puca, gol no 642. Prosseguindo Puca no 642. Controle Salvador, tá 3597. 3597, desce ao nível 080. A chegada agora é chegada em pitch e prepare órbita na posição Anto. 080, tá 3597, prepara órbita em Anto. Pela esquerda? A critério 3517. 3179, curve à esquerda, proa 100. Solo 5514 para o táxi. Heading 1, correction, 090. Left here, 090, American 980. 3153, esquerda 090. Esquerda 090, 3153. Qual o limite? Após 25 milhas da proa, reassume a navegação e voa e pitch. 25 milhas e pitch, 153. O gol no 7 no 5, tem condições de voar Serra Vitor 363? Firma. Serra Vitor 363, gol no 7 no 5, reporte mesmo. Espera. Rio 9641, direita, proa 100, vetoração para sequenciamento. O seu limite após 30 milhas está proa, reassume na proa de Cari. Centro para 1. Para 100, mantendo 6000. Eu vou ativar a proa 100, 100. E o limite após 30 milhas é voa Cari. Ok. Gol no 642, de curva à direita, proa 090, 90, gol 1642. Direita 090, gol 1642. Gol no 642, está limitado nesta proa até 70 milhas de Salvador, gol no 642. Ok, mantém essa proa até 70 milhas de Salvador, gol no 642. Sinal embaixo travado da 28, gol 1804. Últimos 90 metros indisponíveis, vento 270 graus, 4 nós, livre pouso, gol no 804. Livre pouso, 804, abaixar travado. 3179, turn left, heading 070. Left 070, onto the limit. 25 miles in this heading. 07025 miles after that, turn your right and A pitch. And can you confirm the procedure ILS or VOR? The procedure in use is VOR Delta Mike Echo. Roger that. Turn left 070, maintain level 070, country 179. Well, America Line 980, turn left heading 180. Correction, turn right. Turn right heading 180, American 980. Alkali 980, descend 2,000 feet, QNH 1014. 1014 down to 2,000 feet, American 980. Ouro 642, agora Recife, 12545, alterna 12685, voo 12645. Aciona 5455, coteja. Transforme barreiras na centena, decola da 17, direita Momo. 5455, acionado, 935 é o controle. Kilo Oscar, cotejamento correto, para acionamento táxi chame torre 18 decimal meia, bom voo. Será confirmado que a saída é a Bambu, com curva A. Aguarde, Kilo Oscar. 18, aguarda pista livre, vento 320 graus, 04 nós, ajuste no 0 no 4, 1014. 1014, voo 1715. Voo no 804, solo aos 59. Chame o solo 121 decimal 9, livrando o próximo, se esquecer. 29, levando o próximo. Sultan 3153. Direita 180, 3153. 3153, nessa proa está autorizado descer até 3 mil pés. Na proa 180, descer 3 mil. Boa, 3153. Luiz Brasil, passou conde. Luiz Brasil, agora Aracaju, 120, decimal 3. 203, bom pau, senhora. Controle Alfa, Alfa Delta. Prossiga, Alfa, Alfa Delta. Mantendo 120, na proa 020, por mais 12 milhas. Luke Losser corrigindo, decola da 17, primeira curva à esquerda, queira desculpar. Para acionamento táxi, chame torre 18, decimal 6, bom voo. Curva à esquerda, vamos, muito bem, muito obrigado, senhor. A 3517, previsto uma ordem, ato 3517. Sim, ativo, tá 3517. Primeiro, 41, mantendo 6 mil. A 3179, turn right heading 120. Turn right heading 120, 3179. Rio 9641, esquerda pro 060. 060, mantém 6 mil. Afirmativo. A 3153, desce para 2 mil pés, curve à esquerda pro 230 para interceptar sinal do VOR. Direita 230, 2000, 3953. 3179, heading 120, maintain level 070, what's the limit? 25 miles. 25 miles and keeping in maintain level 070? Now you can descend until flight level 40. 040, center 179. 9641, desça para 3 mil pés, 10, 14, ajuste 1014. 1014, descer para 3 mil pés. Bom dia, o trip 5514. Ponte espera 28. Tá bom, tempo 3. Segundo gol, livre alinhar e manter pista 28. 5514. American Line 980, do have the runway in sight? The runway is in sight, American Line 980. Complete approach, tower 18.6. 18.6, good day. Controle 9641, confirmando procedimento VOR. VOR DMA para pista 28, 9641, mantém 3 mil pés e reduz para 2.00 nós. 3 mil reduzindo 200. Então 3597, mantendo 080, iniciando ontem em Anto. Previsto uma órbita da 3597. Gente, está 3597. A 3179, turn right heading 180. Right 180, and the limit. Now 10 miles. 3178. 79. Alô, bom dia, boa tarde, 15 minutos. Sobre decolagem, pista 28, vento 320 graus, 049. 5-5-4. American 980, continue approach to runway 28, send by runway vacated, wind 330 degrees at 04 knots, last 90 meters, unavailable. Roger, we understand, unavailable, and waiting on clearance to land, runway 28, American 980. Extend stand by, runway vacated. Obrigado. Bom dia, Romeu, bom Vitor, prossiga. Vicente, uma centena do plano, aguarde cópia, Romeu, bom Vitor. Tipo 80 milhas. Autorizado, e aguarde coordenada. Delta. Jusan, para interceptar o procedimento, desce para 2.000 pés. Alfa Juliette, portão 8, bom 7. Bruno 607, pronto para a cópia. Bruno 607, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Saída Gole, transição de Ner. Decola da 28, curva à esquerda, controle 119.35. Aciona 5474, coteja. Gol 1607, aprovado Guarulhos, nível 360, Upper Whisky 50, decola Gole, transição de Ner. A pista 28 com curva esquerda, controle 119.35, aciona 5474. 1607, cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamaremos, obrigado. Sete. 3507. Copiado, desce para o 040, flood pitch. Flood pitch, então 3517, descendo para o 040. O 9641 pode ser a descida, né? O VOR. Ativo, 2.000 pés, curva à direita para o 230, reporte visual. Glória. Approach to 179. Salvador approach 3179. 3179, resume navigation, fly direct to Uzan position. Uzan position, maintain level 040. 2000 feet. Descend 2000 feet, 3179. American 980 on the ground at 06, text to your left and contact 121 decimal 9. We're going to go straight ahead, 121 decimal 9, American 980. Roger, leave the taxiway by taxiway Charlie, next to the left. To the left. You expedite your taxi as soon as possible. There is a traffic and short final on 828. 980, expedite. Três, 153 na escuta da torre? Escuta. Gente, continua a aproximação, aguarde informação de pista livre. Aguardando, 153. Controle Salvador, um excelente dia, WebJet 6709, informação é a Índia, desce até o nível 150. 6709, reduza para 2509, pro adianto, descendo ao 060. Reduzindo 250, voando antes, descendo ao 060, WebJet 6709. Controle 199.35, cumprindo o perfil da arremetida, o 3153. Descendo 2000 feet, we clear VOR DMA Delta MyCat procedure report on final. Roger that, I'll call you on final, descend 2000 feet, 3179. Gate 11. Alpha Juliet, gate 11, American 980. Chega então para 35, no perfil da Momon, com curva à esquerda após a decolagem. Informe a linha de pronto, cabeceira 35, curva quilômetro. Vai ingressar, reportarei a linha de pronto, 35, curva quilômetro. Tá, 98, 35. Gente, 20, pronto para cópia? O LF está disponível para 28, 3597. Frente, então 3597, vai prosseguir no VR. Copiado, 3597. Pois direto. Controle 119.35, aciona 5473, coteja. Gente, 4 a bordo, altímetro 1014, para acionamento e táxi, chame torre 118.6, bom voo, Romeu Golfito. Dezoito meia dúzia. Torre, é o Rio 9641. 9641, vento 320 graus, 620 nós, livre pouso pista 28, últimos 90 metros impraticáveis. 41. Torre Salvador, Guardião 01, fora do solo. Guardião 01, chama o controle em 119.35, bom voo até o regresso. 119.35, grato pelo apoio da Torre 01. 135.17. 6709, reautorizado ao 050. 050, web 6709. Controle Salvador, bom dia, Guardião 01. Prossiga em condições visuais, Guardião 01, na escuta permanente. Condições visuais, escuta permanente, Palmar Aves, local de pouso. Confirme, Guardião 01. Confirme, Vitor, prossiga. 12685, alterna 12545, alfa, alfa, delta. Recife 12685, alterna 2545, delta. Controle em Salvador, trip 5594, conhecido da presente, aprovar na Caju. 80. 5-4, chame agora Recife 12685, alterna 12545 e solicite ao mesmo, controle na Caju. Gente, grato. Ono, libera via Charlie, chama o solo 219, o solo aos 1-1. Livra na Charlie, solo 219-9641. É 220 nós, esquerda 090. Esquerda 090, nossa máxima é 190 agora. Positivo, sim. Delta, prossiga. Webjet 6709, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda, proa 180, 180, seu limite após 10 milhas nesta proa, reassume o Zé. Esquerda, proa sul, após caso falha 10 milhas, é a proa na proa de Usan, Web 6709. 3179 over Lama intersection, establishing on VOR DMM 1828. Power, 118.6, turn 3179. 18.6, run 79. Solo, Rio 9641, livrou a pista, bom dia. Bom dia, 9641, táxi via Alfa Juliette, parte 3. Alfa Juliette, parte 3, 9641. Gente, meia dúzia a bordo, meu Golf Vito. Power, turn 3179. Entry 179, wind 320 degrees at 06 knots, county 21014, clear to land runway 28, left 90 meters, are impracticable. Roger that, clear to land runway 28, entry 179.

Livre, o vento é 310 graus, meia dúzia nós, ajuste 1014, últimos 90 metros impraticáveis. 7014, 310, com quantos nós? Meia dúzia de nós. 7357. Esquerda, proa 330, reporte estabilizado. Esquerda 330, aporta lá estabilizado, 153. 310 graus, meia dúzia nós. Entry 179 on the ground at 16, text to your left and contact 121 decimal 9. Left 121, 219, turn through 179. Tan 3153, reduza para a velocidade de aproximação, cheque pré-pouso. 3153. Over the ground, 3179. Interceptando o localizador 6709. Confirma para controle? Estamos interceptando o localizador. Obrigado, confere de procedimento, aguarde transferência. Guardando. Yeah, gate number 2179. Yeah. Reduza para aproximação, tráfego do precede, meia dúzia de milhas, Airbus da TAM. 8653. Tendo anel com a Vinícius. 3153 está 2-3 milhas do final visual, baixa de chegada. Gente, 3153, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre, 310 graus, meia dúzia nós é o vento. Guarda 93. Eu não sei onde a aeronave está, eu não tenho visualização radar, nem o Alpha, nem o Charlie. Então verifico o transponder e após visualização eu vou verificar se posso liberar. Bom, inclusive nessa radial de saída é 356, se possível até direto.